3890, no ponto de espera 1186. Grato, amigo, bom trabalho. Então, 3890. Bom, Salvador, bom dia. 3153, livrou a sua escuta. Então, 3153, bom dia, táxi Alfa e reporta para ingresso, táxi Sui Juliette. Alfa, reportando antes da Juliette, 3153. Azul 4149, cópia. Cópia, 4149. Autorizado Campinas, o nível 360, via UP Zulu 16. Decolagem pistão no zero, após primeira curva à direita. Subida é a Dael, Leda, após direto Bridge. A frequência do controle 119.35, aciona 5001. Autorizado Campinas 360, via UP Zulu 16, decola da 10 com curva à direita. A saída é Dael, após voa Leda e Bridge. Controle 1935, acena 5001, azul 4149. Correto, portão 01, chama pronto, azul 4149. A gente chamará 4149. Decolada os 20, controle 109.35, bom voo, bom sábado, bom final de semana. Obrigado, meu querido. Pra você também, chamar aí. Passagem do 20 após, ingressa Juliette para o 09, 3153. Conforme autorizado, vigilante. Conforme autorizado, o Edjet 5722. Meu velho, abraço aí, bom voo aí. Fim de semana aí. Salvador, muito bom dia. Voo 1715, centro informação hotel. Voo 1715, bom dia para Brasília, nível 360. Pronto, copy. Copia. Autorizado Brasília, nível 360, UP Zulu 17. Decolagem pistão no zero após primeira curva à direita. Subida gole, transição ofício. Frequência do controle 119.35, aciona 5013. Autorizado 360 para Brasília, pela UP Zulu 17, decolagem 10, primeira curva à direita. Gole, transição ofício, 1935, controle 5013 do transponder, gol 1715. Correto, 5013, chama pronto, gol 1715. 5013, transponder, chamaremos o gol 1715. Autorizado ILS, protocolo 9910, vai reportar estabilizado, muito obrigado. Oi, bom dia, o gol 1605, passando externo, baixando na base. Gol 1605, confirmando já embaixo travada? Afirmo, 05. Altímetro no 0 no meio, o vento 180 graus, com 12 nós, livre pouso, pista no 0, tráfego avistado, gol 1605. Livre na 10. Autorizado 360 para o Galeão, o voo 1804 via Upper Whisky 50, Bidev, Upper November 857, Porto Seguro após conforme o plano de voo, decolagem da pista 10 após primeira curva à direita. realiza o perfil da subida da El, Leda, após direto Bidev, frequência do controle 1, 19.35, aciona 5005. Afirmativo 360 para o Galeão, upper 50, Bidev, upper 95857, setor 10, decola 10, curva direita da El, Leda, 119.35. 5005 no transponder 1804. Correto, só confirmando Dael, Leda e após direto Bidev, chama pronto no portão 10, gol 1804. Dael, Leda, Bidev, chama pronto no 10, 1804. Fala, Salvador, bom dia, gol 1607. 1607, bom dia, Guarulhos 360, copia? Copia. Autorizado Guarulhos, o nível 360, via Upper Whisky 50. Decolagem pistão no zero após primeira curva à direita. Realiza o perfil da subida da El, Leda, após direto Bidev. Frequência do controle 1, 19.35, aciona 5006. Guarulhos aprovado, nível 360, Upper Whisky 50, decolada 10, curva à direita após subida da El, Leda. Após direto Bidev, controle 1935-5006, transtorno, gol no 607. Correto, chama pronto, portão 05, gol no 607. Chama lá. 5 livre agora à direita, chama o solo 121.9. 9, gol no 607. Duque 28, confirme se é o Força Aérea 5946. Tá, 10, puta 3890. Total já embaixo travado? Afirmo baixar travado, full ILS, total. Afirmativa, aguarda prensa, pista livre. Ciente, aguardando pista livre. Já passou o externo. Já tem uma cópia, só um minuto, Jô. Voo 9605, pousou e livrou? Solo voo 1605, livrou na frente. Voo 9605, bom dia, táxi Alfa e Índia, portão 03. Alfa e Índia 03. Joker 28, cópia. Autorizado Porto Seguro, nível 200, decolagem pista 10 após primeira curva à direita. Realiza o perfil da subida da El, Leda, após direto Porto Seguro. A frequência do controle 119.35, aciona 5576. Nós é que agradecemos, desejamos um bom dia, tá? 3890, controle 11935. Bom final de semana. Joker 28, cotejamento correto, livre acionamento, chama pronto para o táxi. Puca, Aracaju, passa 2000. Conforme autorizado, vigilante. Conforme, sobe, tá 3890 ao 330. Azul 4149 está pronto para o desbloqueamento. Azul 4149, coordena com a equipe de pátio. Tem um Boeing da Gol que vai parquear à sua esquerda no portão 03. Após o parqueamento do Boeing, está autorizado a iniciar no 01 e chama táxi. Gente, após o parqueamento do Gol no 03, vai iniciar o pushback 4149, chama nele. 219. 219, autorizado, portão 612, chama táxi, voo na 642. Bora para o táxi, voo na 642. Total 9910, bom dia, táxi Alfa e Kilo, até a remota 02 do Pátio 3. Alfa, Kilo, remota 02, Pátio 3, muito obrigado. Interceptou ILS pela 65 no 4. Torre 18-6, V-Log. 18-6. Torre, bom dia, Velog 65, 14, ILS, pista 10. Para que Log 65, 14, já embaixo travado? Sim, Matheus, baixa travado. Visual com o Cardinho, tráfego avistado, livre pouso, pista 10, vento 190 graus, cono 0 nós. Para que Log 65, 14. Livre pouso, Velog 65, 14. Após o pouso, o destino, poderia confirmar? É o pátio de carga, acho que é o pátio 3, se não me engano. E após a nova decolagem, o destino é o? Recife, Fortaleza. Grato. Para descida. Para 3.000, ajuste no 0 no meio. 3.000 no 0 no meio, Roberto Beck Lima. O Salvador, o gol no 642, o senhor sai para o táxi? Tem 51 a bordo. Com 3 horas e 24 minutos de autonomia, alterna Salvador. Gol 642, poderia repetir os dados? Não copie, pode ser. E 51 a bordo, alterna Salvador, tem 3 horas e 24 minutos de autonomia. Tudo faz para o táxi. Gol 642, autorizado Juliette Alfa, ponto de espera da 10, torre 118, decimal 6, o ajuste no 016, combo. Autorizado Juliette Alfa para cabeceira 10, lá 186, torre 16, é o ajuste do gol 1642. Salve Salvador, muito bom dia, Altanta, 517, cópia para Brasília, no 320. 3517, bom dia. Confirme o horário do plano para Brasília? Está um pouco cedo ainda. Né? O senhor teria saída para vir? Qual é a rota do plano de voo? É o Peso 17? É o Peso 17, afirmo. Gola e transição ou fita? Gente, velho. Solo trip 5514, 150, Panaraca João. 150 Aracaju, aguarda cópia o trip 5514. Nossa, escuta informação hotel. São Salvador Azul 4149, para o táxi, o POB 195, autonomia 4 horas e meia, até na Ribeirão Preto. Autorizado táxi, direita, Índia e Alfa, no ponto de espera da 10, torre 118, decimal 6, o ajuste no 016, o Azul 4149. Cliente em frente via Índia Alfa para ponta espera da 10, quando pronto 286, 4149, ajuste no 06. O Juca é 28 na escuta. 28. Passe agora a frequência da torre em 118, decimal 6, dúzia, solicitando o cruzamento da pista. A linha mantém cabeceira 10, a linha e mantém. Autorizado alinhar e manter pro gol 1642. Sim, então da presente vou ir na flor de Bonf para executar a chegada. O Romeu Quebec Lima. Bonf, Romeu Quebec Lima. aguarde para iniciar o reboque o Tom Mike X-Ray Fox. Aguarde, ó. 219 graus liberado. Ono 897 com o FINS 360 já aprovado, é o número 2 para cópia, aguardando. Joker 28 está livre, prosseguir até o ponto de espera na minha escuta, altímetro no 0 no meia, Joker 28. Joker 28, prosseguir até o ponto de espera, altímetro no 0 no meia. Uno 642, livre decolagem, pistão no 0, vento no 50 graus com 08 nós, o Uno 642. Autorizado decolagem para o voo no 642, 05 por 8, 9, 4, 1, 4, 9, após a rolagem do bug da Gol, ali mantém cabeceira 1 no 0. Gente, após a rolagem do Boeing 4149 ali. Uno 804, no 10, pronto para push, back acionamento. O Uno 804 autorizado, chama pronto para o táxi. Chama pronto, no 804. 165 no 4, na escuta? Afirmativo, senhor, na sua escuta. Chame agora 123.40. 1234. Uno 642, decolado de Salvador, 37, 109, decimal 35, é o controle, bom voo. 1935, obrigado, bom trabalho. Salvador, muito bom dia, o Uno 642 está passando 1500 pés na saída do Sumo, Fuca. Positivo, conforme vigilância. Pode confirmar para o Uno 642? Conforme autorizado, vigilância. Vigilância. Cinco nove sete três na escuta do solo. 4149, livre decolagem, pista no zero, vento 170 graus, com 10 nós. Livre decolagem, azul 4149, saúde. Nível 150, decolagem, pista no zero, após primeira curva à esquerda, subida Puca, transição Aracaju, o controle 119, decimal 35, aciona 5017. 150, decola dando zero, curva esquerda, Puca, transição Aracaju, 5017, controle 19935. Correto, chama pronto na remota, o 35514. Chama lá na remota, o 35514. Solo Salvador, gol na 607, posição 5, pushback será. No 607, aguarde o minuto para o gente, pode dar no partido uma posição? Sente autorizado chamar táxi, não é exército. O gol no 804, confirme iniciando pushback. Tá iniciando pushback, acionamento pushback no 804. Sente. O gol, o TAM, Mike X-Ray Fox na escuta. Prossiga, senhor, na escuta. Autorizado iniciar o reboque, reporta para ingresso no pátio principal. Será feito, grato. Gol no 897, cópia. autorizado com FINS, nível 360, via UP Zulu 16. Decolagem pista 10, após a decolagem primeira curva à direita. Realiza o perfil da subida da El Leda, após direto Bridge. Frequência do controle 119.35, aciona 5014. Autorizado com FINS, nível 360, UP Zulu 16, decolada pista 10, curva à direita. Da El Leda, pós-Bridge. 119.35, 5014, voo 1897. Correto, 5014, portão 8, chama pronto, voo 1897. Avaremos pronto, 1897. Para pushback, acionamento no guia 4, voo 1795. 04, autorizado, chama táxi, voo 1795. Avaremos táxi, 1795. P18, livre decolagem, pista no 0, vento 180 graus com 09 nós. Uno 642, chame Recife, 12685. 12685, 1642. Tijuca 18, decolado Salvador 243, o controle em 1 no 9.35. Chama controle em 9.35, Tijuca 18. Confirmando, é o gol no 605, Galeão? Afirmo. Sente, 400, aguarda a cópia, só um minuto, gol no 605. Para o táxi, o gol no 607, 141 a bordo, 4:15, autonomia Galeão. O gol no 607, autorizado direita, Juliette Alfa, no ponto de espera da 10 Torre. 118, decimal 6, o ajuste 1017 agora, tem um bom voo. Direita, Juliette Alfa, ponto de espera, Torre 18-6, 17 agora. Gol no 607, obrigado, bom dia. Táxi Gol 1804, 161 a bordo, alterna Campinas, 3:36. 804, autorizado táxi via Juliette Alfa no ponto de espera da 10, chama a torre. 118.6, o ajuste 1017, tem um bom voo. Ok, Juliette Alfa, ponto de espera 10, 118.60, 1804. Solo Gol 1897, portão 8, para o pushback acionamento. Gol 1897, coordena com a equipe de pátio. Após a passagem do Boeing da companhia retaguarda, autorizado iniciar no 8, chama pronto para o táxi. Gente, posso passar de volta na guarda, chamaremos para o táxi, vou voltar. Salve Atlanta, 5-7, Centro do Hotel, Copa é Brasília, no 3-8-0. Centro 3-5-1-7, Brasília, 3-8-0, aguardando só um minuto, Copa. Tá fresco, 3-5-7. 07, inicialmente a linha mantém, cabeceira 1-0, a linha e mantém. A linha e mantém a 1-0, gol no 607. O 07 aguardando a plena separação de um Tucano da Força Aérea que decolou à frente também no mesmo perfil, ok? Ok, sim. Segui até o portão 612, agilizando o quanto possível. Será feito, grato. Para o táxi, gol 9715 com 97 a bordo, 3:50, alterna com fim. Confirmando 197 ou 97? 97. Sim, de gol 1715, autorizado táxi, à direita via Índia e Alfa, vai seguir o Boeing da companhia, no ponto de espera 186 Torre, 1017 no ajuste, é um bom voo. À direita, Índia e Alfa, no ponto de espera 1862, do gol 1715, bom dia. Falagem da 1-0, gol 1-0. 17. 050-0-0-7. Romeu Quebec Lima, desça para 3000, ajuste no 0-0-7. 3000-0-0-7, não tem medo, Quebec Lima. Gol 1804, próximo, superno no 0, pronto. Afirmativo, gol no 804. Inicialmente, ali mantém a cabeceira 1-0. Ali mantém no 1-0, 804. Bruno 49, chame Recife agora, 1-3-3-2-5. Recife 3-3-2-5, azul 4-1-4-9, bom dia. 607, decolado às 48, controle em 1-9-35, bom voo. 1935, obrigado, bom dia. November 857 até Porto Seguro, após conforme rota do plano de voo, decolagem da pista 1-0 após primeira curva à direita. Realiza o perfil da subida da El, Leda, após direto Bidev, frequência do controle 1-19-35.